Pedis, para eles não cumprir a intenção do receptor Apilófio, ou pousem ela, por gentileza, confia. Mercedes, bom voo. Perdão, elas, eu me lembrei das... Três oito zero quatro, no solo 30, solo 121, décimo 9. Direita 1219, bom dia, 3804. Solo Salvador, muito bom dia, tá 3804, livrando a pessoa também. Bom dia, 3804, taxi de Alfa e Juliette, portão 1. Alfa e Juliette para o portão 1, 3804. 96747, cópia. 741, pronto para 741, autorizado Guarulhos, nível 240, segue na inferior Whisky 1. Cola pista 10, primeira curva direita, saída da El, após da Leda, após Leda Ilhéus para interceptar o via. Após conforme plano, após Ilhéus conforme plano. Controle 199.8, transponda 5172. 721, reduza para 2509. E após conforme o plano. 119.8 é o controle, 5172, transponder 6741. Rádio 6741, deixa eu parar para chegar aqui essa vez. November Oscar Romeo, chame Torre 118, decimal 95. Torre 118, Romeo Bravo. Salvador Bonfim, copo para passar November Oscar Romeo. Juliette Bravo Delta, livre pouso, pistão 10, vento 090 graus, 179. Papá Romeu, November Oscar Romeu, prossiga para Torre. November Oscar Romeu, autorizado pista 35, reparte final na 35, ajuste no 0 no 3, o vento 090 graus, 179. Então a Lima está acontecendo zero. Ente Bravo Delta, solo 33, confirma o partido de destino. Olha, o Guilherme isolou agora 090 para o estacionamento do plano, instrumento o solo de nível 105 para dirigir. O nosso par de pouso será o 1540. 540, copiado. O plano de voo modificado ao 1433. Prossiga a sessão com referentes visuais ao 105. O Juliette está no voo. Ativo, 2000 pés e aponte estabilizado no curso localizador. E aliás, é que foi autorizado ao altímetro 613. Final 35, November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, livre pouso, pista 35, vento 090 graus, 159. Romeu. Passarelo 2230, prossiga direto Duna, desça para 3000 pés, 1013 é o altímetro. direto do 3013, passaredo. Estamos decolando 35, controle 119.8. 198, graças. Torre agora em 118.95. 118.95, está certificado. Olê, muito bom dia, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap turbo 1 na 00 na saída, bom. 00 na mono, grato, Alfa Tango Tango. Recife, 251, 3395. Obrigado, bom trabalho. Pip checado, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 169, Pip Chave. Estado de estado, livre pouso. Sete dois um, prossiga para 3000 pés. Subir o radar para sequenciamento, mantenha presente proa. Vai ver 6721. Para sequenciamento, mantenha presente proa e desce para 3000, né? 721. 721, iniciando redução também para 2009. 2009, 721. Saída 2230, ILS X-Ray autorizado, reporte no curso localizador, desça para 2000 pés. 2000 pés, reportará no lote, passarela 2230. Espaço solo 139, livre à direita, sol 121, desce para 9. está no Salvador, aqui está passado. Espaço Taxi via Alfa, chama na Delta para cruzar a pista, Bristol. Camarada Delta para cruzar a pista, Bristol. Está adorando. Assim, intercepta nessa pro Lu, seguindo o trip dessa. Passarela 2230 no localizador, manterá velocidade até externo para agilizar o processo. Ok, comandante, agradeço. Completando a LS X-Ray, chama de torre agora 198, decimal 95. 95, obrigado, até já, passarela. Torre Salvador, boa tarde, passageiro 2230. Passageiro 2230, boa tarde, continua a aproximação, reporte iniciando, baixado e travado, ajuste no 012. 1012, reportará travado, passageiro. Ah, 3144, prossiga para 2000 pés, altímetro 1012 agora. Para 2012, eu estou 3144, obrigado. S721 prosseguindo para 2000 pés, reduzindo para a aproximação final, chama a torre agora 118 decimal 9. 118 decimal 6? Decimal 95. 118 95, Mercedes. Torre Objeto 6721. Web 6721, continua a aproximação, rapazinho, iniciando o machado travado, ajuste no 012. Ah, vai informar a baixa travada, esse é 2-1. Baixa de travada, minha 721. Gente, mandando pista livre, minha 721. Passaria 2230, cheque trem, nível pouso, pistão no zero, vento 090 graus, ou no menos. Atenta passe do final. Baixou, travou, nível pouso, passaria 2230. Até o tráfego na final. Adamari, sendo identificação, desça para 3000 pés, zona 013 é ótimo. Afirmo. Pushback, Zona 10, o... 6741. Autorizado, pushback, Lanche, Mitax, 741. O 2230, solo 45. Livre à direita, solo 121, décima 9. Levando à direita, solo 1219, passaredo 2230. O Jote Bravo Delta. Ok, da saída do 3 pode prosseguir. Aguardando para ingressar no Pátio 1, temos aeronave aqui no portão 10 completando o pushback. Não. Salvador, boa tarde, passageiro 2230. 2230, boa tarde, taxi na Alfa, observe, tem um F5 à sua frente aguardado para ingressar na Delta. Aguarde o ingresso mesmo na Delta, após prossiga a Alfa, reporte antes da Juliette. 2230. Prossegue a Alfa, reportará antes da Juliette, ciente, passageiro 2230. Despacho de espadas, após a passagem do Boeing da Webjet, efetue o cruzamento da pista e prossiga para o pátio militar. Despacho de espadas. Só me confirma o POB. Afirmo, 125, 125. Sente, tem táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via pátio, Índia e Alfa, quando lá chame torre em 1895. 118, decimal 95, Web 6741. Pátio Índia e Alfa, 118, 95, quando pronto, 6741. Pronto. Paulo Salvador, boa tarde, Abjet 6721. 721, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso, 6721. Frente, reporte antes da Juliette. Safaredo 2230, observe o tráfego da Webjet taxando para o ponto de espera após a passagem. Ingresso Juliette, área remota, fique atento ao sinalizador 2230. Ciente, após o Web, livre ingresso, ficar atento 2230. Bravo, Delta firmo, após a passagem do Passaredo, siga via Pátio 1, ingressará a Lima, Mike, acusa na Quebec para cruzamento, Bravo, Delta. B6721, ingresso via Juliette, seu portão de número 5. Juliette, por que dizendo 6721? Tarde, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 1 menos. Livre pouso, pistão no zero, tá 3144. Torre 6741, tá no ponto 090, pronto, pistão coronado. Web 6741, mas é ponto de espera, pouso, pouso da aeronave nacional, a Lima tem que ser no zero. Pouso, a Lima tem 671. Uno, boa. Prossiga na chegada Mari, desça para 4.000 pés ao altímetro no 012. 4.000 pés, 012, chegada Mari, boa 94. Salvador, Afirmativo, número 1, voe pro a 050 para o ILS X-Ray, vista 10. Torre de Duna está livre, 3883. Descendo para 2.000 pés e portando no curso do agredidor. Descendo para 2.000, voando Bruna, 3283. Quebec para Cairu, 1.000 pés, decola no 7 com curva direita, saindo no litoral. Frequência do controle em 1198, torre em 11895, seu código padrão 0161 no Vitor Mike Quebec. Para acionamento, táxi decolagem, chame torre 1895, Vitor Mike Quebec. O Bravo Delta autorizado o cruzamento da pista no 7, prosseguir até o hangar da companhia. Lan 3144, solo 52, livre direita, solo 121, décima 9. Direita 129 da 3144. Lima. Ouro 328, controle Salvador. Prossiga na chegada Mari, vista para o 050, 328. 050, vamos ver mais. Na descida, é diferente manter a mesma ou reduzir? Tem as características da estação, comandante. Informo que é o número 3, tráfego número 2 da companhia, está 19 milhas à frente. Ah, sim, que bom, não tem 5414, azul 4089. Pronto para puxa, acionamento 4089. Paulo Salvador, boa tarde, está 3144, visou. 3144, táxi em frente, Alfa. Reporte antes do Juliette para ingressar no pátio, 3144. Alfa, antes do Juliette, reporta o TAN 3144 para ingressar. Do ITAP, 1941. Autorizado, está sendo presente, boa na 941. 741, decolado 0, corrigindo, decolado 54, controle 119, decimal 8. 98, 741, boa. 741, boa tarde, cruzando 1500. Boa tarde, 741, contato radar na decolagem, subou 240, saída da EL. 240 da EL, podemos dar uma curvadinha aqui para a direita? Leda está livre, 6741. Leda, muito obrigado. Quatro antes da Juliette. Pesado ingresso, prosseguindo até o portão de número 11, 11, para o TAN 3144. Para o portão 11, 3144. Grata, boa tarde. Boa. 924, boa tarde. Prossiga na chegada Mari, desça para o nível 060. Localizador, Tran 3283. 3283, completa LSX3, chamando torre 18, decimal 95. 2295, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Tran 3283, um localizador. Tran 3283, boa tarde, repete iniciando uma chave travada, ajuste no 012. Comará baixado travado no 012, tá 3283. Boa, prossiga na chegada Bonf, desça para o nível 050. O 328, reautorizado 3.000 pés, 1012, agora é o altímetro. 3.000 pés, 1012, ajuste, 1328. 1924, na chegada Mari, reautorizado 4.000 pés, 1012, é o altímetro. Mari, 4.000 pés, 1012, 1929. A 323, baixar travado? Baixou, travou, senhor. Vento 090 graus, 159, autorizado pouso, pista 10, altímetro agora 10, 12. O que é autorizado pouso, pista 10, 32 a 3. 395, 1041, boa tarde. Boa. Boa tarde, prossiga na chegada Mari, desça para o 0620.